Graus 1119. Ok, Guardião 07, tráfego agora na final da 35, condições de decolagem sem interferir com o eixo de pouso da 35. Ok, reporta fora do solo, Guardião 07, vento 220 graus 119. Guardião 07, são pronto para o de Itapuã. Aguarda transferência. Certo. Vida até o papai no solo aos 36, Libertax até a parte 4, reposta livrando. 788, alinhar e manter a cabeceira 28. Alinha e mantém na 28, azul 2788. Interceptou o curso do localizador 1255. 1255, chama a torre, 118-95. Torre 118-95, 1255. Lador, 1255, estabilizou no curso do localizador. 1255, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Senta, 1255. O Azul 2788, informações de tráfego, helicóptero 500 pés se afastando, comprou a sul, vai irá manter linha do litoral, não interfere. Livre decolagem, pista 28, vento 210 graus, 139. Azul 2788. Livre decolagem para o Azul 2788, ciente do tráfego. O Guardião 07 atingiu o litoral, comprou a de onde, Lina? Guardião 07, controle no 208, bom voo. Obrigado, tá bom. Vitor até o papá, estacionar a frequência livre, boa tarde. 07. Prossiga 07. Está passando através de Itapuã no momento, 510, destina Ondina. Prossiga Ondina. Pede. O 2788 decolado aos 38, mantém pro até 2500, controle 1208, boa viagem. Até 2500, mantendo a proa, 208, obrigado, daqui a pouco. 1255, pista livre, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 149. Fica autorizado, pouso 28, bom 1255. Você mantém nível 210, sair da lotar. 210, sai do lotar. É necessário manter a proa até 2500, senhor? Estado, por vai. Direita, direto, lotar. Direita, direto, lotar. Alguma possibilidade de voarmos direto, frote, ou superdecorrendo a concentro, voar de Paulo Afonso? Inicialmente, o perfil da subida, aguarde possibilidade. Azul 2788. 2788. Estacionamento, portaria 2230, zona remota 12. 230, aguarde para o bus. Guardar para o pushback, 2230. Afirma, aguarde para o pushback, 2230. 2230. 255 no solo 40, livre à esquerda, 121 no decimal 1. Esquerda, 1219, 1255. 1211, 255. Controle, prossiga. Mantenha o perfil da chegada, o Gol 964, descendo via chegada Cari, descendo até o nível 120, inicialmente. Via Cari, 120, 1925. Salvador, Gol 1255. Gol 1255, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, Gol 1255. Para programação em pouso. Atento ao tráfego, livrando a Taxway Alfa, direcionando a Juliette para o pátio principal, de passagem ao tráfego, após prosseguir via pátio principal e Alfa, mantendo a escuta até o ponto de espera. Vou esperar a passagem ao tráfego, direcionando o pátio principal, já após via pátio principal, Alfa, na pista da 2805. Tá, 2805, próximo ponto de espera da pista 28, chame torre em 1-1-8, direcionando a Juliette, mantendo a escuta gelada. O controle prossiga. Guardião 09, mantém a regra de voo visuais, aposta próxima e a Itapuã, Guardião 09. Passarela 2230, confirme o ponto. Pronto para o pushback? Positivo, está no 12. Cliente do pushback de acionamento autorizado, está pronto para o táxi. Passarela 2230. 2230. Fernando 6320, desça via, chegada cá, até o nível 130. Aguarde procedimento ILS Zulu para a pista 28. Confirme? Procedimento R3, confirme. Procedimento ILS F3. Teste copiado. O aguarde mais próximo, Oceané 6320. Bruno 964, desça e mantenha a altitude de 2000, saliza restrições na posição da EL até a posição Mambo. Confirme, Bruno 964. Desça e mantenha 2000, autorizado o final do procedimento ILS Zulu, saliza restrições na posição da EL até Mambo. Ok, 2000, Bruno 964, para saber as restrições. Controle Salvador, Guardião 09, passou, Pituaçu, já próximo a Itapuã. Deixa a missura agora, 198 decimal 95 de Mamboa, Guardião 09. 198-95, Guardião 09. 2230, autorizar o táxi via parte principal, Índia, Questão Juliette e Alfa. Reporte antes da táxi de quilo, forma após a decolagem, mas entrou até 2500 pés. Positivo, parte principal, Juliette, Alfa, chave da quilo, vai decolar e manter o eixo 2500, 2230. Aviso 363. Na 6320, desse mantém nível 120. Poxa, na 6320, desse mantém nível 120. 120. Salvador, livrou a 1028, o Guardião 09, está na base para gerar final da pista 1 a 7. Guardião 09, visual, reporta na final da 17. Presente autorizado público, cabeceira 17, o vento 220 graus, 13 graus, reporta solo controlado, Guardião 09. Repassará no solo controlado, cabeceira 17, Guardião 09. 3805-2289. Gente, 3805, forma o tráfego, pode rotativo, usando a cabeceira auxiliar, 17, terceira para decolante. Utilizado ali, manter a cabeceira 10, reporta a correção. Cabeceira 28, reporta o condutor. Alta 3805, reporta muito chave de fundo, no incompreensível, terminal. Gente, na 3805, autorizado alinhar e manter a cabeceira 28. Matei 2-2-3-2-0-5, agora sim. Então, muito ruim. Para o controle, prossiga. Confirme o ILS Zulu ou o X-Ray? ILS Zulu, aeronave à frente que solicitou o X-Ray. Ah, tá ok. Nós temos 2000 prioritários. 9 metros. Ativo o gol no 964. Autorizado o procedimento ILS Zulu para a pista 28. Autorizado, portaria estabilizada. 9. O 964 copiou? Autorizado o Zulu da 964. O 1164 copiou o controle com o procedimento previsto é o ILS Zulu, o gol 1164. Procedimento Zulu para a pista 28, o gol 1164. E Matheus? 2500 pés. Oceané 6320, desça e mantenha a altitude de 3000. Está livre nas restrições na posição da EL até Mampo. 4, desse mantém o nível 120, gol 1164. Para 120, gol 1164. Confirmação, 6320 da Janela, livre das restrições, Itaéu e Bomba. Primativo, livre das restrições, esse mantém 3000, pois a restrição aí é nível máximo 1 ou 2 anos. Mínimo, confirmando, é um nível 1 ou 2 anos, confirmando aqui. Salvador, boa tarde, são 3805, decolado da Elleda, passando 2205. 3805, contato, sub mantém nível 3, coisa não, sub mantém nível autorizado 340, porém suba via, restrito ao nível 100 inicialmente. Então, restrito a 100, subindo via, até 3805. Controle Salvador, é o papapá, mais direto com meu. É, não copiei? Papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. Romeu 44, decolado de Semendia, Eco Índia. Tá na proa 230, vai pro Vale das Pedrinhas. O Mike Juliette Romeu mantém sobrevoo alocado 0115 no transponder. Entre Vale das Pedrinhas aí, próximo ao Imbuí? Próximo a Rio Vermelho, Mike Juliette Romeu. Tente prosseguir em regras voos visuais, evitando aí a baixa altitude, Max Juliette Romeu. Entre aí após Águas Claras, Pernambués, prossiga para o Rio Vermelho. Após Águas Claras vai prosseguir o Max Juliette Romeu, escuta permanente. O Xanami 320, desse mantém 2500, autorizado final do procedimento. Autorizado o procedimento do RNAV após Cari, vai direto Serra Vista 363. B14 agora, para as aeronaves 1014 aqui. Patrulha Guardião 06, disco Longina para Salvador. Guardião 06, mantém regras de voo visuais, reposte próxima à pista. Mantém na altitude, abaixo da altitude, Guardião 06. Médica 1006. Salvador, boa tarde, voo 2008, desça via, chegada Cari para a pista 28, desce, mantém nível no 30, acima de modo aisente, aguarde procedimento, ILS Zulu para a pista 28. Ativa justo no 0 ou no 4. Passou Cari, o 964. Tente, reporte na posição... Reportará o Zão, novembro. Reporte o Zão. Zulu 2788, chame Recife agora a frequência 12545 até 1285. 2788, chame Recife agora, frequência 12545, alterna 126, decimal 85. 43805, submantém nível 100, confirmando restrito, temos aeronave no perfil da chegada para Salvador, descendo restrito até o nível 120. Então 3805. Recife 1100, 3805. Robô 1164, atende 120. Teste mantém nível 120 devido ao tráfego circulou de Salvador, prosseguindo para o setor, restrito a nível 7. Teste mantém 1120, 1964. 1964, com final do procedimento, chame torre 1895. 1895, 1964. Guardião para o Zulu, Sul. Teste, aguarde estratégia de comunicações, Guardião 06. 056, chama controle em 120 decimal 8. 208-2230, boa tarde. Boa tarde, passaria 2230, decolou mantendo o eixo. Passaria 2230, contato Suba, via saída Elefão. É, via saída Elefa? Tem mais tiro, Elefa 1. Positivo. Onda presente já está autorizada, né? Autoridade direta Elefa na saída. O passaria 2230. Essa eleva na saída, é o 2230. Controle Salvador, confirme a frequência da torre, 23, 9, 4. 1, 1, 8, decimal 9, 5. 9, 5, 7. Torre Salvador, o gol 1964, final da 28. 1964, continua a aproximação, reporta baixar travado, 0220 graus 119, quem negar 1014. Gente, baixar travado, gol 964. 1964, continua a aproximação, livre pouso, cabeceira 28. 0220 graus 119. Okay, livre pouso, 28, gol 964. 1964, isso mantém a altitude de 3000. A3.1964. Salve 3805, tudo mantém nível 340. 340-3205. Gol 1256, tráfego Salvador. Atom A, autorização Natal 390. Temos pré-autorizado 370, copia ou guarda nova autorização? Gente, autorizado Natal nível 370, primeira do via Pesulu 10. Saída Aron, transição Zipar, decola pista 28, curva à direita, após a decolagem. Aciona o transponder 5120, frequência do controle em 120, decimal 8. A operação ainda é visual onerosa, porém chove aí na final da cabeceira 28. Chuva forte, segundo a informação da torre. Gol 1256, com o seguimento correto, informa após a decolagem, mantém a proa até 2.500 pés. Após a decolagem, mantém a proa até 2.000, gol 1256. Reto, reparte pronto para o pushback e acionamento, gol 1256. Reto, reparte pronto para o pushback e acionamento. Gol 2008, desça e mantém a altitude de 5.000, está livre das restrições na posição da EL. 5.000, livre da restrição da EL, gol 2008. Já na final para Mate do Aerostar, Guardião. Gente, Guardião 06, reporta solo controlado, vento 200 graus, 109. Gente. Foro 964, solo 1700, livre à esquerda, chama solo, 121, decimal 1. 211, vamos liberar, gol 964. Eu vou via Charlie, gol 964. Controle Salvador, boa tarde, eu vou no 885. Está liberando 240 para 160, 5 da OSCA. Do 2788 era na escuta da frequência do controle? Na escuta? Está restrito na frequência 125 decimal 45 até 2085. 1245, o que estava respondendo para o trabalho? Não, recebi não, porém transmitiu várias vezes anteriormente para chamar o centro, ok? Eu vou trocar de rádio. 885, sendo a identificação autorizada de via chegada e ficha até o nível 060, agora o procedimento LS Zulu, ficha 28, ajuste no 014. É, descendo para 160, sendo a 2014, no 885. É, 060, ok? Nível 060. 060 agora, 985. Sendo a 6320, complete o final do procedimento, torre 1895. 3805, chame Recife agora na frequência 13325, alterna 251, 3805. 3825, 1025, o controle, o gol no 825, quando possível, solicita direto o Serra Vitor 361 e LS X-Ray 28. Sente, LS X-Ray. Tá, e copiado, aguarde mais próximo. Positivo, obrigado, na pista. Sente, reporte para regresso. Tem informações aqui do seu transponder, a 600 BR no setor. Alistando, baixada, travado, 6320 da Xanar. Gente, 6320, tive pouso cabeceira 28, vento 190 graus, 11 norte. Lembra lá, 2720. O que é previsto após posição e pitch da STAR, voar direto serviço 363 para o final do ILS X-Ray, conforme solicitado. Ok, então após de pitch, voa o Serra Vitor 363, obrigado. Gente, vai dar 106, 30 taxi, não se preocupe, mas tem condição de sobrevoar, bate o 5 direto breve. Gente, vai dar 106, reportando quando não bate pro greve. Tá com chuva forte sobre o campo ou só sobre a próxima cabeceira 28? Operação está visual, não chove sobre o campo, segundo na mesma, porém na final do 28 tem uma chuva forte, no setor aí, este do aeródromo. Ok, gente, muito obrigado. Tchau. Uno 1164, complete final do procedimento. Zulu, chame torre, 118, décima 95. Entendi. O 2008, décima via 2000, autorizado final do procedimento ILS Zulu. Mesmo pé, autorizado final Zulu, o 2008. Chama 6320, no solo 05, livre à esquerda, chama solo 1, 2, 1, 1, 1, mantém a frente da Alfa. Fá Romeu, Romeu Bravo Oscar, sendo a estação, desse mantém o nível 0, 70 na chegada. E pitch, aguarde procedimento ILS Zulu, pista 28, ajuste chama 014. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar. Próximo. Para o senhor pode modificar as regras e prosseguir visual para lá, pois não tem procedimento para mesmo, ok? Então posso vetorar para o final da pista, a não ser que modifique e alinhamos a aeronave. Afirmativo, e a torre acaba de informar que tem chuva no setor norte agora do aeródromo, que estava no setor da 28, cabeceira 28, está modificando agora para o setor norte. Estamos na escuta para a modificação das regras. Romeu Bravosco. Turno 885, desça e mantenha o nível 0, desça para 4 mil pés, está em 1014, voo no 885. 4 mil pés, 1014, no 885. Vai ingressar o 6320? Afirma o Chanel 6320, ingresso para que foi Juliette, posição 06 indicada. Na chegada cara, avance do procedimento ILS X-Ray, ajuste no 014. Desconsidere as restrições na posição da EL. Ativo, descer para o 080 na X-Ray. Liga próxima esquerda, chama solo no 21 décima 1. CPI, apro direto já do Quebec Vitor 001. Guarde. Dos 230 autorizados direto Vitória da Conquista, chama agora Recife na frequência 288, alterna 135, decimal 3. 288-353-2230. 164 autorizado táxi, via táxi Índia, parte principal, posição 07. Índia, parte principal, 07, gol. 164. Informa o tráfego da Avianca ingressando na posição 06, de passagem mesmo. Ciente, será a passagem. Escuta, prossiga. Aguarde. Da aeronave na Taxway Índia, autorizado, só pronto para o táxi. No Bravo Oscar, disse que mantém o nível 050, ainda no perfil da chegada e pitch. Aguarde mais próximo para Vanapro do VOR. Devido a termos aeronave para decolagem aí, justamente no setor norte, radial 007. O 1885, desse e mantém a altitude de 2500 pés. Autorizado o final do procedimento da aeronave e LS também X-Ray. Ok, descendo para 2.500, autorizado ILS X-Ray da pista 28, gol 1.885. Salvador, Chanel 63, 15, uma ótima, boa tarde. Chanel 63, 15, boa tarde, pronto, qualquer. Chega. Autorizado Guarulhos, nível 360, aerovia conforme o plano, perfil de saída da EL, Leda Motiva, após decolagem mantenha a proa até 2.500 pés, após curva esquerda, aciona o transponder 5134, frequência do controle em 120, decimal 8. 360, autorizado Guarulhos, rota do plano, decolagem da EL, Leda Motiva, mantenha a proa até 2.500, controle 208, transponder 5134. Chanel 315, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportado. Então, reporte visual com Serra Índia. Estabilizado, gol 2008. Bom, pelo esquema do procedimento, torre 118, décimo 95, gol 2008. Vai ficar fora, gol 2008. Azul 4196, desce e mantém a altitude de 4 mil. Ajuste permanece no 0-1-4. 4000 no 0-1-4, azul, 4-1-1-6. Salvador, bom dia, Gol 2008, marcador 2008. Gol 2008, confirma, baixado e travado, vem com 190 graus 89, quem negar no 0-1-4. Confirma, baixado e travado no 0-1-4, Gol 2008. Gol 2008, Liverpool, cabeceira 28, vem com 200 graus com 89. Liverpool, cabeceira 28, Gol 2008. Salvador, Gol 1256, para o táxi, 125 a bordo, alternando na Maceió, 3 horas de autonomia. Gol 1256, autorizado táxi via faixa principal, Juliette e Alfa. Reporte antes da Taxi Kilo. Autorizado via faixa, Juliette Alfa, reporta Taxi Kilo, Gol 1256. Azul 4116, desse mantém a 3000. 3000, azul 4116. no solo 1-4, libra próxima à esquerda, chama solo 121, décima 1, mantém a ciência da alfa. Libra esquerda, mantém a alfa, 121, gol 208. Bono 256, mantém a posição antes da Taxiway Delta. Está estabilizado no 885. Complete final SM Torre, 118, decimal 95, gol 1885. 1895, obrigado, DJ. Azul 4116, esse mantém a altitude de 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS Zulu. Partiu para 2000, autorizado ILS Zulu. 1885, em todo cabeceira 28, vento 200 graus 109, pode falar no visual com o horário. Gente, reportará avistando, confirma a chuva sobre a pista? Negativo. Entendi, negativo, gente. Achei. O 2008 ainda não escuta? Minha só confirmando após o Serra Vitor 362, autorizado 363, né? Agora que é o ILS X-Ray, confirma. Estimativo X-Ray. Isso mantém até 2500 pés. É autorizado após o serviço 362 ou 363. Estimativo. Bono 256, após a passagem do banho da companhia, autorizado a prosseguir o táxi e a taxi alfa, ponto de espera, pista 28, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 0-1-4. Faz a passagem da aeronave autorizada até o ponto de espera 28, chama a torre 1895, gol 1256. Chaner 6315 na escuta? Reporte na rota satisfatória na final aí, longa da 197. Tá bom. TAM 3193 autorizado, Galeão, nível 360, aerovia conforme o plano, primeira per novembro 857. Decola no perfil da saída da El, Leda e Rome, mantém proa até 2500 pés após curva à esquerda. Aciona o transponder 5140, frequência do controle em 120, decimal 8. 360 autorizado conforme o plano da El, Leda e Rome, decola 2500 após curva à esquerda. 5140, transponder 208 ao controle, TAM 3193. TAM 3193, protegimento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Para ingresso no pátio, 2008. 102008, autorizado ingresso no pátio, posição 1-1 indicada. 1-1, autorizado ingresso no pátio, 2008. Passando 362, azul 4-1-1-6. Gente, utilizado o procedimento LR, que é tudo. 4-1-1-6. Romeu Bravosca, controle. TAM 360 aí pela esquerda, para evitar justamente a aeronave que está pousando na pista 28, e caso a aeronave arremeta, irá influenciar nossa aproximação, ok? TAM 360 aí pela esquerda, reporte no término do mesmo. Gente, 360 pela esquerda, Solo Salvador. Tempo Gol 985, livra a esquerda, chama Solo 219. Ah, sim, 1211, a frequência Gol 85, livre Charlie. 211, livrando via Charlie, Salvador é o 3193, TAM 3193, Salvador. Bom, tem muita gente ali, essa foto, fica a posição acervada aí, Irume, não é? Afirmo, Irume. Obrigado. Após esse próximo 360, ali eu prossegui direto para a cabeceira 197. Certo. Afirmativo, bom, nós adicionamos. Gol 1256, autorizado alinhar e decolar cabeceira 28. Vento 200 graus 109, enquanto que manterá a proa até 2500 pés. Gente, até 2500 mantém a proa, autorizado a decolagem do 28, gol 1256. Gol 1902, mais 25. Oxenerme 315, solo Salvador. Para Bosca, após o término desse 360, ali eu prossegui para a final da 197, chamando torre 118, decimal 95 para pouso, coordenação de pouso. Romeu Bravosca. Bosca, abraço, quem é? Ferraz? Sim. Ô amigo, um abração aí. Bosca, tudo bom você? Beleza. Desce então aí para mil pés, aí temos a aeronave decolando da 28 aí, vai manter por até 2500 para a sua aeronave, da sua aeronave. descendo para 1000, completando 360, chama a torre, Romeu Bravado. É, amigo, um abração. Outro. 41116, final para achar travado, tem a capa vista. 118, decimal 95, azul 41116. Tente Titan 3193, autorizado, por estiver aqui em acionamento, chame pronto para o TAC. Camarada. 8, vento 200 graus, 119. Ótimo. 1256, decolado aos 22, chama controle em 120 decimal 8. Boa tarde. Tô em Romeu Bravo, tá? A Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado final do 97, corta na final da vertical da rotatória. Vertical da rotatória, Romeu Bravo. Direita. Ajusta, autorizado a direita, após 2000. Ok. Aeronave. Guardião 09, prossegue com intenção de voo. Estimada de voo, Guardião 09. 09, confirma somente o estimado de voo, o tempo estimado de voo. E apenas confirmando, ele está Taparica, decolando ao 97. Zero, repetido. Oceaner 6142, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Recife, nível 350, primeiro do Via Zulu 107, decola a pista 28 no perfil de saída da El Leda Motiva, mantém proa até 2500 pés após curva correção. Decola a pista 28 no perfil da saída Aron, após DCT Aru, após curva à direita, mantém proa até 2500 pés. Aciona o transponder 5144, controle em 1208, Aru Via Zulu 107. 2350 nível autorizado, decolada 28, saída Aron, transmissão Aracaju. Mantenha pro até 2500 pés e transponda 144, controle 208. Xenar 6142, cotejamento correto, reporte pronto para o Pushback em acionamento. Chamará a gate 5. Solo voa 4116, azul de carro. O azul 4116 chama solo, 121 decimal 1. 393 na escuta solo. 3193 do solo. Tranquilo. Fazendo com o treinador turista pra gente ver empurrar a aeronave até o 43. Ok, vai fazer. Azul 4116 vai prosseguir após o airbus da TAM e a Índia para o portão 03. Eu agradeço a colaboração. Guardião 09, ciente, mantenha o ponto de espera da ótica. Não tem condição de alinhar e decolar de imediato, cabeceira 107. Guardião 09, autorizado a alinhar e decolar de imediato, cabeceira 107. O vento 200 graus, 11 nós. Romeu, Romeu, Oscar Bravo, já avistado, guarda pista livre. O vento 200 graus, 11 nós. Certo, Romeu, pra baixo. Baixa a travada. Certo. Decolado aos 26, agora transferência de comunicações, Reporta no vertical do farol de Itapuã. Saiba parada, vertical do farol de Itapuã, Guardião 09. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo, avistado, livre pouso, cabeceira 17, o vento 200 graus, 119. Livre pouso, cabeceira 17, Romeu, Bravo. Tempo LS X-Ray, é previsto então após CAR e volta ao serviço 363, então 3154. Guardião 09, chama o controle em 120.8. Chama o controle, 120.8, Guardião 09. Tente, décima tente, 130. Então, 3560, acionando a moda idêntica. Aguarde procedimento ILS X-Ray, agência 0-4. Correção ILS Zulu, 128. É, o procedimento previsto é o Zulu. Algumas aeronaves estão pedindo X-Ray, porém o procedimento previsto é o Zulu. Mantenha o perfil, temos aeronaves à frente. Está mais 12 milhas, mantenha o perfil, voltar a 35 meses. Guardião 09, prossiga em regras de voo visuais, reporte de passando fora da barra. Reportará passando fora da barra, Guardião 09. Então, 3154, desse mantém a 4000, está livre das restrições na posição dela. Cheque para... Como 256... Chame Recife agora na frequência 12545 até no 2085. 2545, 2005, boa tarde. Está livre das Aguarde para o pushback acionamento. Agora, aqui. 5.800 restrições, são 3.500, da Ebomba. Está 3154, controle. Enquanto ele mantém a velocidade alta até mais próxima, a aeronave é só retaguarda, é próxima. Então nota que ela mantém a velocidade também até mais próxima aí. Muito obrigado aí, aeronave agradece. Na 354, voe direto do CARI. Direto do CARI, após CARI, voe Serra Vito. Foi não, voe Serra Vito 362 direto, após Serra Vito 362, 363. São 354. Tem autorizado na próxima Serra Vito 362, via Taxway Juliette Alfa, reporte antes da Taxway Delta, repito, PUB, autonomia alternada. Juliette Alfa, reporte Taxway Delta, 109. Controle Salvador, boa, Oceania 326, velocidade 190 para descida. Cinema 3-2-6, mantém o nível 120, vou direto da EL para o perfil da saída, da chegada da EL, ajuste no 094, aguarde o procedimento ILS Zulu. Guardião 07, prossiga. Gostaria de vir na para a cada vez com o diário de atilha a bordo do 500 pés de ônibus litoral. Esse é poste próximo a Itapuã, temos tração em sentido contra, voltando da guardião, asa rotativa, já próximo do setor, próximo já passou Pituba, prosseguindo para o Flora da Barra. Se o guardião tem o tráfego nesse pé, o guardião vai manter sobre o mar. Sim, Puxando a R63 no 5 autorizado. Se tiver questionamento, reporte pronto para o táxi. Frente ao Chanel 6315, reporte quando totalmente pronto. Então, 354, em qual é a sua velocidade indicada? Agora a marca da Enzim vai manter a 2509, a marca 3560, mantém a máxima aí agora de 2509, então 3560. Descendo agora até a altitude de 4000. Ok, até 4000, 1014 no 014, já reduzi 250 mais, já 3560. Salve, Salvador, o Chanel 6142 para pushback acionamento na posição 5. O Chanel 6142 autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, Chanel ataque, 6142. Tomado. Na escuta. De acordo com o centro Recife, a aerovia Pesolo 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Obrigado, senhor. Cada que o guardião 07. Chame decimal. 95 para pouso, guardião 07. 1-1-8-9-5-7. Informa que manterá a proa até 2500, tá? Vai manter a proa até 2500, tá? 3-1-9-3, na linha de aquala. Oi, Salvador, é o guardião 07. Guardião 07 se aproximando do farol de Itapuã, reportando a vertical do mesmo, com 5 intenções. Tensiona pouso na 1-7 e prosseguir ao pátio 5. Desembarque de autoridades na Aerostar.